ZYL 295, 890 kHz. Rádio Clube de Inhapim. Comunicação total. Uma questão de bom gosto e qualidade no ar. Beleza, beleza. Aí a mala amarela do Rubinho Matos e Traiana, musicalista aqui no nosso programa, né? 5 horas 47 agora. 5 horas 47 minutos é o nosso Clube Sertanejo. Fazendo um abraço aí pra toda a galera simpática ligada da Clube, a gente agradece, né? O Batecinha então me ligou, pediu a música aí do Rodrigo Matos e Traiano, e também tá oferecendo música pra minha filha Isadora, que tá completando hoje mais uma primavera, né? Aí Isadora, quantos completando hoje mais uma primavera? A minha filha querida, vamos então passar a música pra Isadora? Pela Lúcia, parabéns! 5h48, boa tarde! Tem mais vida e eu sinto a emoção. Eu passa na fazenda, dentro do meu caminhão. Fico feliz quando começo a trabalhar. Saudade da família, todo dia é assim. Então eu ligo a rádio clube de minha fim. A estrada é perigosa, tô com Deus na direção. Levo e trago o progresso para nossa região. Pelas ondas da alegria, sempre volto ao meu lado. Vindo a rádio clube, eu quero me informar. A melhor coisa do mundo é ficar ligado aqui na rádio clube de minha fim. Na rádio clube de minha fim. Rafa, Rafa, Rafa, Rafa, o seu rádio vai virar uma festa verde amarela, de amarelo, a 890. Basta apresentar o melhor da música sertaneja, o Sininho de Pedra, a famosa nossa. Agora, agora, agora, na Rádio Clube, programa, programa, clube, sertaneja. Estamos começando pela sua 890, Rádio Clube de Avim, mais um programa líder de audiência. A partir de agora é corrido até às 7 da noite. O melhor da música sertaneja para você, pois está entrando no ar o Clube Sertanejo. Abraçando meu amigo Luiz do Canto, senhor, se você tiver um forte abraço, meu boa tarde. Para você da cidade que está ligadinho com a gente, obrigado pela sintonia. Hoje eu quero ouvir, hoje é segunda, segunda-feira, dia 6 de setembro, do ano de 2021. Boa tarde então para você, querido, boa tarde, você que está sempre ligadinho aí no nosso programa. Muito obrigado mesmo de coração pela audiência. Vamos com o melhor acerto às 5 horas e 8 minutinhos. A partir de agora, o telefone passa a estar liberado para você fazer o seu pedido musical. Ligue e participe com a gente no 3352-99. Ou então a sua participação pelo nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você não vai ligar, você vai deixar a sua mensagem. Pelo 98461-4024. O menino era certo na clube, agora 5:09. Começando bem o nosso clube sertanejo, vamos trazer Thiago Viola e Carlos Lima com a música Presídio da Paixão. 5:09, boa tarde.